me levar. Eu quero sempre estar num diferente mundo conectado. Bubo, caixa e chibau lado a lado. Levado e envolvente nisso, só fica chapado. Na produção tem uns 50 e uns 50. Mano, não esquenta. Pé de break, só lamento nosso estilo gangue. Tag black é aliado, máfia real. Representa na missão, invasão. Mixtape tocando alto na zona leste, mão. Entre beco e viela escoando o som. A rua de que vive nela sem vacilação. Nessa tô vacinado, com trapos atrasalado. Pedra no sapato desacreditado. Pensando que estou de chapéu atolado. Estamos mais à frente do que você pensa. Quer causar, então tenta. Hip hop gangue está correndo na veia. Se não consegue acompanhar escutando, então leia a legenda, não tem brincadeira. Aqui nosso mundo é real. Entre bem e o mal sem pagar pau. Nossa fuga sempre está a milhão, milhão. Visão, conquista não cai do céu, nem se planta no chão. Acredite, vai por mim, é bem por aí. Começa na sua ação, toda ação tem sua reação. Nesse mundão, é por isso que eu vou aonde o som me levar. Sem fronteiras da imaginação. Queira mostrar o caminho, mas me siga se estiver sozinho. Aonde isso me leva, minha mente vai flutuar. A brisa vai mais além, e age você também. Não queira mostrar o caminho, mas me siga se estiver sozinho. Aonde isso me leva, minha mente vai flutuar. A brisa vai mais além, e age você também. Mente tá entrando na minha mente, nuvem subconsciente me empurrando para frente. Harmonia envolvente me levando pro outro lado do horizonte, gangsta eternamente. Onde vou, o que sou, quem falou, escutou, profanou contra mim. Se ferrou, se enganou, se enterrou, programou. Estratégia cabulosa para ver o meu fim. Não pensou nem mostrou que é capaz de seguir nos caminhos que o sol pode levar. Firme na jogada que hoje estou aqui, junto e misturado com meus aliados. Viagem na levada que vou desferir. Tag Black 51-50, não esqueça, hein, moleque. Faça as ruas sua crença. Direta aqui da leste fortalece. Não esquece, nossa banca arrebenta. Absorve esse flow, fruta. Deixa nossa base te carregar. E sente sua mente só flutuar. Percebe que o som vai te libertar. Quando estou escutando e o som me manda pra longe daqui. Minha mente já vai a mil. Puta que pariu, me pego em Compton City. Diz, você percebe progressivamente o poder do som. Ele te conduz e concede liberdade e transformação. Dentro do contexto desse rap, deixe sua mente bem aberta pra poder viajar. É bem surreal, pode acreditar. Mas na sintonia, deixa o som te levar. Som te levar. Não queira mostrar o caminho, mas me siga se estiver sozinho. Aonde isso me leva, minha mente vai flutuar. A brisa vai mais além, e age você também. Não queira mostrar o caminho, mas me siga se estiver sozinho. Aonde isso me leva, minha mente vai flutuar. A brisa vai mais além, e age você também. Você pode achar toda essa brisa muito estranha demais. Olhe bem, meu rapaz, não devo nada, nem quero mostrar serviço. Pois no rap eu te ligo que é assim que se faz. Na guerra ou na paz, a rima é elevada no coração. Aniquilação, emoção, passando a informação para os irmãos na maior consideração. Salve a todos aqueles que levantam a bandeira verdadeira sem demagogia. Diferentes caminhos no dia a dia, mas a correria é o que predomina. Extermina toda a fita podre que vem do outro lado oculto da lua. Pague pra ver no erro, oh. Estabeleça um objetivo pra seguir na luta. Não se iluda, nem deixa a ganância dominar. Você pode rodar, humildade é chave na tranquilidade. Todo mundo sabe que as portas abrem, pode confiar. Na velocidade do som, tudo vai acontecer. Escolha o bom pra você, não consegue entender. Vai pagar um preço alto, você pode até morrer. Todo acaso tem efeito, não falo pra você. Pra seguir aqui no gueto, eu tenho que ter no proceder. Não basta só querer dizer. Porque na nossa realidade, malandragem, nunca falo o que não pode fazer. Mas ao contrário, tente cooperar. Fortaleça pelo rap, tente prosperar. Faça parte dessa arena onde a música é plena. Na sequência dessa cena, deixa o som te